Como é bom poder cantar essa canção pra você e te dar nesses versos um pouco de mim nessa canção. Vou desenhar seu rosto lindo ao tom do luar, com traços de cores no céu, o seu perfume no ar. Oh, a nossa história, ó meu amor, ó meu amor, perdoa se eu chorar quando amanhecer. Sozinha lá no céu e te dá nesses versos um pouco de mim nessa canção. Vou desenhar.